Christ, though celestial more saint God, O coroa de favores, nosso frágil caminhar, grande amor, amor bendito, ó divina compaixão, vem socorro. Senhor, a cada dia, dá-nos tua inspiração.